Estão vendo minha cara? Sim. Olá, está dormindo? Sim, mais ou menos. Uns abrem a porta, os outros têm luzes. Isso é como o negro. Isso é como o negro. Isso é como esse negro que está funcionando aí. Não lhe disse, por que está lá no sitio? Não, não, me regalam as pilas. The guy, I wrote this down to 7 from the guy who's going to me. Una macchina anche piccola, vediamo. Sì. Qualcosa che può fare un salto. Vuole go in breakfast? Thank you.